Okuto beat. Yeah. Não me censuras, é pra não tomar no zóio. Playboy, com mente pequena, José Povinho. Sociedade corrói, só desconstrói a minha luta. Nunca teve na labuta, por fama e bop transa. Age como uma puta, na real é vários truta que usa de força bruta. Camisetas apertadas, cercado de várias rugas. Gastando de Camaro com seu primo rico André. Pantufas, meias e luvas, não pegou bicho de pé. E ó, sua mãe peru, às 9:30 faz a unha. Seu Edi, papai tá rico, patrãozinha, sua alcunha. E se eu meto uma fita errado, sou eu, MS, tanto irmão se perdeu. Foca no seu que eu tô fazendo, meu mente opa, que eu cheguei se fudeu. Tchaca fechado pra quem não confio. Banga sujeira com os não arrepio. Treta diária não tira meu brilho. Roda com a gente de joelho no milho. Chama os heróis pra proteger seu filho. Paga que eu tiro o dedo do gatilho. Ou vou matar pra morrer com estilo. Nem passo pano que eu sou sangue frio. No meu olho quer apertar minha mão. F, tá achando que é mamão. Olha a situação, complicou, complicou. Já ouviu falar de tornozeleira de pressão? Não colhou. No meu olho quer apertar minha mão. F, tá achando que é mamão. Olha a situação, complicou, complicou. Já ouviu falar de tornozeleira de pressão? E todos meus recalques é culpa desses cu de frango. Jamais de ideia torta, tô subindo pelo flanco. Com flow, escoto insano, sobrevivo pelos mano. Família prevalece mesmo não acreditando. Nesse jogo sem garantias, rima tão rara, tente o revelia. Não pode dar certo se alguém distrair. É preta na mão, leve sua fatia. E quem diria? O da Silva não quer mais ser chica. Se tem cor é chamado de chita. Se fuder, mais respeito pra Rita. Já não dorme, não bebe, não pita. Grita, já fui da pista. As dólar era mista. Os dólar e as polo de listra. Era treta, não tinha preguiça. O peixe vai pagar uns polícia. A isca é meu olhão pro xiriça. Cê tá vendo o diabo atiça. Alemão tem hoje riz. Hoje minha pista é um rap bolado. Periculoso, os cara tá ligado. E se deve Zulu Galeste no rádio, aí cê tá ferrado. É, fi, cê tá ferrado. Não colhou, no meu olho quer apertar minha mão. F, tá achando que é mamão. Olha a situação, complicou, complicou. Já ouviu falar de tornozeleira de pressão? Não colhou, no meu olho quer apertar minha mão. F, tá achando que é mamão. Olha a situação, complicou, complicou. Já ouviu falar de tornozeleira de pressão?